modo básico de semana. Aí, para garantir assim, a minha fala, o professor Júlio, eu estava sentado, esperando o início, o término da minha aula e uma conversa dele. Aí a aluna veio perguntar para mim, né, o que que era um motelo. Aí eu comecei a lembrar dos meus motores, e eu havia falado para vocês, e eu iria falar pelo menos uma ou duas ou mais aulas sobre isso aí. Você entendeu disso? E hoje, então, eu cheguei à conclusão que era o momento ideal para falar sobre o Mofeno. Aí o que acontece? O aluno está no quinto período, e a hora que você vai fazer uma análise morfológica, aí o que acontece? Ele não sabe o que é isso. Aí da mesma forma, né, da mesma forma que, infelizmente, alguns conceitos, né, vocês precisam memorizar, ou ter uma ideia, ou ter uma ideia do que é. Então, por exemplo, vocês precisam saber o que é a sincronia, o que é a diagonia, sabe? Não? O que é paradigma, o que é sintagma, o que é língua, o que é fala, o que é demonstração, o que é computação. Então, eu não gosto de um período, né? Mas é uma coisa que gradativamente nós precisamos saber, porque essas poesias vão aparecer constantemente em texto. Então, eu queria até pedir que alguns conceitos básicos vocês pudessem memorizar o osso. Tudo bem? Obrigado. Tá. Então vamos lá, senhores. O que que é? Eu sei que alguém falou assim rapidamente. O que que é esse negócio de palavrão chamado morfema? Podem voar. Então, primeiramente, ao olhar para qualquer vocábulo, você procura ver até onde nesse vocábulo, então tem um vocábulo que tenha esse tamanho. Certo? Então você procura ver se até determinado tamanho do vocábulo eu tenho sentido, eu tenho significação. E quando eu falo significação, eu falo semântico. Então vamos imaginar que aqui eu teria isso aqui. Isso aqui significa alguma coisa? Se você já está dizendo um nome para isso, isso significa alguma coisa. Então, já que isso aqui não significa, isso aqui significa alguma coisa? A dependência mundial? Não, isso aqui é uma palavra. Essa palavra aqui significa alguma coisa? Das três, qual que significa mais? Por quê? Porque foi mesmo pedreira. Ah, então aqui eu posso colocar pedra, colocar pedrada, colocar pedreira, pedregulho e assim sucessivamente. Significativas de um vocábulo ou de uma palavra. Então, por favor, tira ele aí no final, né? Então, veja bem. Um morfema é a menor unidade gramatical que se pode identificar. Saúde, infeliz. Quem está aqui? Quem foi? Quando eu falo infeliz, é assim. Infeliz. Eu estou pegando aqui do inglês. Pegando o in do inglês e o feliz do português. Quer dizer, na felicidade. Tá? Ela é in. É in. Tá certo? Bom, aí o que acontece? foi colocada ali a palavra infelicidade. Ah, tá, não, já até coincidiu, tá vendo? Só que assim, aqui é mais diferente, né? Não é esse aqui não. Isso aqui é inglês. Então tem aqui infelicidade. Então o que que diz a respeito de infelicidade? Uma palavra como infelicidade, por exemplo, resulta da combinação de três elementos. O prefixo, o sufixo e o radical. Agora, se eu colocar somente isso aqui, significa alguma coisa? Porque eu não sei o que eu voltei para cá. Se eu colocar só a idade, poderia significar alguma coisa. Poderia, mas isoladamente eu não sei o que seria essa idade. Se seria um substantivo ou se seria o sufixo. Então, a palavra infelicidade, eu tenho três elementos que constituem, né, a palavra infelicidade. Você já viu alguém falar desfelicidade? Não, porque tanto des como o in podem negar alguma coisa. Então, veja bem, cada um desses elementos é um morfema. Agora, só que esses morfemas estão contextualizados, eu tenho ele agrupado. Eu fiz um processo de seleção e depois fiz um processo de organização, de coordenação, paradigme e sintagme. A aluna disse, nós não queremos impeachment nenhuma disciplina. Foi lindo, né? Tá. E nenhum deles fragmentado, né, pode ser fragmentado do ponto de vista da cadeira. Então, eu não posso, né, colocar isoladamente só I, eu não posso colocar só Felice e nem posso colocar I, idade, porque ele só vai ter significação se estiver contextualizado. Segue tudo bem? Porque tudo isso são unidades mínimas. Segue tudo bem? Você tem que ficar pro resto da vida, hein? Agora, cada um desses modelos é usado para construir outras palavras. Por exemplo, o prefixo in ocorre também em infeliz, em indistinto, involuntário, insatisfeito. O tema feliz também pode trazer, né, para o tema. O que é tema? Quem explicou o processo de formação de palavras? Não. Ah, seu grupo. Quem falou? Eu vi o livro aqui. Ah, então o livro falou. Sim, mas aí, agora o que que acontece? Então, é comum aparecer o tema somente em verbos. Então você tem cantara, aqui você tem o quê? O radical, aqui você tem a vogal temática, radical mais vogal temática, que vai dar o canta. Então isso aqui é o tema, ou seja, a parte mais importante da palavra. Então é lógico, na felicidade, aí vocês vão estudar na gramática histórica, aquela briga lá, vai juntar a gramática histórica com filologia, não vai? Então, houve um processo X, né, que vai ser infelicidade, esse infelicidade. Aí você fala, mas será que funciona? Ah, funciona. Uma pessoa capaz, ela vai ter capacidade ou vai ter capacidade? Então, em língua portuguesa, no processo histórico, os E's finais foram transformados em C. Aí, para isso, vai ter um nome, né? Não é da minha área, eu não vou falar, também não sei. Então, Aí você tem todas essas situações. E para o sufixo idade, eu posso ter velocidade, capacidade, capacidade, maioridade, né? Habilidade. Crueldade? Mas não, não é idade, né? Você puder idade, talvez. Tudo bem, então? Continuemos. Os morfemas são de tipos diferentes. Dizemos que feliz é um morfema lexical. Então, o que, que é esse morfema lexical? Então, ele é um, eu vou colocar a morte aqui, ele é um morfema lexical. Por ter um sentido dicionarizado, podemos dar uma definição de feliz. Agora, então, o feliz é um morfema lexical. Ao fato que mente, infelizmente, é um morfema gramatical. Então, o mente, ele é um morfema gramatical. Ou seja, mais à frente nós vamos falar que o feliz, por ser um morfema lexical, ele pertence ao inventário aberto. Ao passo que o morfema gramatical, que a gente pode dar um outro nome para ele, que vocês vão ver mais à frente, ele poderá ser chamado também de gramema. Né? Gramema, ele pode ser do fechado. O que eu falei aqui? Inventário aberto. Não, não, não, não. Aí o que acontece? Aqui pertence ao inventário aberto e aqui pertence ao inventário fechado. Então, o inventário fechado, ele só vai ter significação se ele estiver acoplado, se ele estiver ligado a um morfema lexical. Ao passo que o ECA, do filho dela, né? Pertence ao inventário fechado. Se ele é do inventário fechado, ele só vai ter significação se ele estiver acoplado, então, ao morfema lexical ou lexema. Aqui, tudo bem? Então, tem que ficar claro o seguinte, que lexema é do inventário aberto. Então, daqui a pouco, nós vamos ver, eu até posso perguntar, mas vou ver mais lá na frente, que somente três classes fazem parte do inventário aberto da língua. Quais são as classes gramaticais que fazem parte do inventário aberto da língua? Quais são? As três classes gramaticais que fazem parte do inventário aberto, que é um morfema lexical: adjetivo, substantivo, não. Não. Eu posso falar assim, eu ranguei uma broa. Não posso falar? Eu comi uma broa. Não posso falar? Eu deliciei uma broa. Eu degustei uma broa. Tudo dá ideia de comer? O que eu fiz? Eu selecionei o verbo, então ele é aberto. Eu tenho facilidade, eu tenho mobilidade para fazer um processo seletivo maior e melhor. Então, essas três classes gramaticais, adjetivo, substantivo e verbo, pertencem, então, aos morfemas lexicais. Até aqui está tudo bem? Tudo bem. Como Contudo, o mês, infelizmente, é diferente porque é uma ordena gramatical que desempenha a função estritamente gramatical de transformar um adjetivo em adverbo. Então, qual é o adjetivo? Adjetivo é? Feliz. Feliz. É um adjetivo. A hora que eu acresci aqui o advérbio, o sufixo, desculpa, a hora que eu acresci aqui o sufixo, que é, cadê como está escrito aqui? O morfema gramatical, né? Então, a hora que eu acresci esse sufixo, o que que aconteceu? Essa soma que foi igual a um advérbio. Tudo bem? Independente disso, podemos dizer que feliz é também morfema livre. Então, aqui ainda pode ser livre, além de ser aberto, né, o inventário aberto é livre. Infelizmente, é um morfema preso. Por que que é preso e outro é livre? Hein, Fernanda? Dona Marina, estou perguntando para a Fernanda, ela não sabe. Por que, Fernanda? Não sei, mãe, não sei. Feliz, eu já tenho uma determinada palavra. Ao acrescer, que é uma forma livre. Feliz? Eu tenho a significação de feliz. Mas eu, ao acrescentar essa forma presa, mente, eu tenho um significado, eu tenho uma outra classe gramatical. Aqui é adjetivo, mas quando eu acrescento o mente, eu vou ter o que? Um advérbio. Então a forma presa permite que o determinada palavra, nesse caso aqui, que determinada palavra mude de categoria gramatical. No caso de fazer de um adjetivo transformar-se em um advérbio. Tudo bem? Aí diz assim, mas o prefixo in e o sufixo idade e mente são morfemas presos. Eles nunca podem aparecer sozinhos. Precisam sempre ligar-se pelo menos a um outro morfema no interior de uma palavra. Entendeu? Agora é lógico, se você pegar o sufixo idade, se você pegar o sufixo idade, você pode falar, mas tem uma significação, é o substantivo, né? Mas aí você não pega o sufixo idade, você pega saudade. É possível saber o que é isso? Não, mas se eu colocar aqui leal, cruel, fiel, não, mas aí deve ser sal, né? Não vai caber. Né? Real, real ali, aí cairia no idade. Né? Certo? Então, fiel, vai ser fidelidade, né? Então, você pode observar que isso aqui sozinho não significa nada, ou seja, as formas presas só funcionam se estiverem ligadas a uma forma livre. E quais são as formas livres? Adjetivos, substantivos e... Professor, você valor, a palavra, ou muda de classe gramatical, porque veja bem, talvez faltou o ponto vital aqui. Alguém tem ideia por que adjetivo, substantivo e verbo, né, são lexemas e pertencem, são formas livres e pertencem ao inventário aberto? Por que eles podem ser? O que é modificado? Sentido pode ser modificado. Não, é quando você transforma uma palavra em outra. Pode ser uma base. Mas veja bem. Nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa. Você entende meu grito de alerta. Veja bem. Por favor. Qual é o seu nome, você de blusa azul, penúltima, aqui na frente da última? Você está com a caneta aqui, como é que é? Elia com H. Elia. Elia, por gentileza, qual é o radical da palavra bem? Sorriso. Qual é o radical da palavra outro? Tereza, qual é o radical da palavra algum? Radical da palavra algum? Ângela, você tingiu o cabelo, né, Ângela? Ângela, que tingiu. Outro papo, né? Eu não sei quem ele notou, mas eu notei. Então, Ângela, qual é o radical da palavra ela, do vocábulo ela? Qual é o radical, Vanessa, da palavra nossa? Calma, deixa eu... Calma. Acho que não tem. Acha que não tem, tudo bem. Deixa eu gravar, gente. Então tudo bem. Palavra, essa palavra aqui é primitiva, não é? Qual é o radical dessa palavra? Agora, por gentileza, a gente falou que isso aqui é a palavra primitiva. Primoso, né? Primeiro, né? Primoso, né? Primitiva. Na antiguidade, o primeiro filho ia cuidar dos bens da família. O segundo filho iria estudar na França. E o terceiro filho ia ser padre. Né? Então, eu quero saber, qual é o primo daqui, primitivo? Então, dê uma derivada aqui. Pedreiro. Pedreiro, meu Deus. Dê uma derivada aqui. Não dá. Ah, não dá? Tá vendo? Ali. Ali o que? Fala. O outro tá fazendo qual? Não. Hã? Dá pra derivar? Dá pra derivar? Hã? Viu? Ela está vendo a Marina como é beluda? Então, a que conclusão chegamos? Qual é a conclusão? Por que que só essas três aqui são lexemas? Por que que só essas três pertencem ao inventário aberto? Por que que só essas três são formas livres? Ela tem origem outro lado, pode ser. Ela pode o quê? É, dar lhe esse carro do lado. Bom, se vocês não entenderam essa aqui, eu quero saber se vocês entenderam o morfema gramatical. Pelo menos ficou visível o que é gramatical? Ficou visível? Tá. Então, vejam bem. Quando se fala, né? Quando se fala em aberto, que é lexema, né, que é morfema lexical, que são formas livres, porque essas formas livres, elas podem entrar dentro do eixo, né, dentro do eixo paradigmático, num processo seletivo. Agora, é lógico que algumas formas presas, eu também posso substituir. Há algumas palavras que são sinônimas até, né? Eu posso substituir algum, né? Algum homem esteve aqui pela manhã. Alguma mulher esteve aqui pela manhã. Mas como é que eu poderia substituir o algum? Por exemplo, já certo homem ou certa mulher esteve por aqui? Poderia. Alguém usa isso? Não. Mas não é isso que entra em jogo. Não é isso que entra em jogo quando se fala em forma livre e se fala em forma presa. Então, os adjetivos, os substantivos e os verbos, ela começou a puxar a possibilidade. A priori, o que que acontece com o... Vou colocar a base aqui para a gente memorizar, né? O que acontece com o vaso? Verbo, adjetivo e substantivo. O que que eles têm de comum que uma preposição não tem? O que que eles têm de comum? Tá, tem radical e preposição não tem. Tá, vamos lá. Tem um termo. Tem o que mais? Ele pode receber prefixo e pode receber sufixo. Mas essas palavras, elas guardem, flexionam. Mudam, aqui. Feliz, coloquei mente, ficou feliz mente. Aí é mudança. De classe é mais caro. Agora, flexão é outra coisa. Né? Vai emagrecer, né? Então, essa flexão é flexão em gênero, em número, em grau, em pessoa, em modo. Quem vai fazer isso aqui? É lógico que as flexões são diferentes. O verbo flexiona em número, pessoa, e modo. Os nomes, gênero, número e algum, né? Alguma classe aqui, hein? Gravando o nome do I, grava. Mas quando intervenir no singular, grava a pessoa toda. As outras, então, isso que vocês precisam memorizar. E essas três classes gramatical, elas têm essas características. Ah, mas alguém pode falar assim, por que que você colocou preposição e não colocou, outro? Outro pertence a qual classe gramatical? Pronome? Aí é fácil. É problema pessoal. Eu, outro. Nós ou três, nós dois. Pronome indefinido. Agora, aqui eu posso colocar conjunção. Aqui eu posso colocar adverbio. Mas as outras classes gramaticais, que é um nome que não pode sair do pensamento de vocês, aí termina. Determinante. O determinante, eles se flexionam também em gênero e número. Fazendo o quê? Toda e qualquer palavra. Então eu tenho aqui um determinante. Aqui eu tenho qualquer palavra. Essa qualquer palavra será igual a um. Preciso de exemplo? Ó, vocês não perguntam, pois não vai falar. Foi atropelado pelo trem. Um exemplo. Então eu disse, um determinante qualquer palavra. Quando eu falo qualquer palavra, é qualquer classe gramatical. O que eu vou colocar aqui? Não é assim que tem que falar. O que eu vou colocar aqui nesse traço? Sim, mas qual é a característica desse nome? Substantivo. Por que substantivo? Eu tenho que colocar aqui a princípio uma palavra ou uma classe gramatical que a princípio seja o quê? Masculino mais singular. Porque aqui é singular. Agora, se eu parto dessa premissa aqui, de colocar o, né? Então vai ficar o, aí eu posso colocar o menino, que é muito simples. O determinante mais qualquer palavra é igual a substantivo. Menino sempre foi, né? Isoladamente, sempre foi e sempre será substantivo. Tudo bem? Mas o menino pode ser adjetivo. Pode? Mas eu não entro nesse assunto agora. Agora, se eu coloco aqui o, o Amar. O que o Amar é? Isoladamente é belo. Agora eu estou contextualizado. O contador é o quê? É um substantivo. Tudo bem? O determinante mais qualquer palavra, ou seja, qualquer classe gramatical, isso aqui então passa a ser um substantivo. Ou por quê? Ou porque junto com acento, substantivo. O D é uma preposição. O D é o quê? Funciona? Determinante mais qualquer classe gramatical mais qualquer palavra é igual a substantivo? Confirma? Então é isso que eu estou dizendo. Então isso aqui é fundamental. mental. Agora aqui eu coloquei apenas três partes, mas ficaram os pronomes pessoais, né? No caso reto, no caso oblíquo, os possessivos, os numerais, os artigos e os pronomes indefinidos. Até aqui tudo bem, povo da minha terra? Tudo bem? Faça uma lista para mim, que eu não estou sabendo. Então, veja bem, idealmente, um mesmo blasfema deveria ter sempre uma única forma constante e um único significado ou função constante. Mas, na realidade, os blasfemas variam em sua forma, dependendo da posição, né, onde ocorre. Aí eu vou ter um fenômeno chamado alomorfia. Então, o que é essa alomorfia? Por exemplo, o morfema saúde tem uma forma quando aparece nas palavras saúde e saudade. Tudo bem? S-A-U-D, S-A-U-D. E tem outra forma quando aparece na palavra salutar e insalubre. Analogamente, por analogia, o prefixo negativo in apresenta formas diferentes nas palavras insincero, impossível, impossível e ilegal. Essas formas variantes nós chamamos de alomorfe. Então, o que é o alomorfe? Eu tenho uma situação normal que se refere à palavra saúde, salutar se refere à saúde, mas é escrito de outra maneira. Insalubre é escrito de outra forma, né? Então aqui eu tenho SL, SAL, aqui eu tenho SALU, né? Aqui eu tenho B, mas aqui eu tenho T. Agora aqui não, aqui eu tenho SAUB. E quando eu apresento um prefixo negativo, IN, I, e IN com N, eu vou ter então nesse caso o que nós chamamos de alomorfia. Agora essa alomorfia é somente para uso doméstico. Ele não tem tanta importância lá no quinto período na análise morfológica, tá? Então não é tão relevante, mas é bom que saia. Isso aqui eu só vou fazer uma leitura para passar para o próximo ponto. Quando fazemos a segmentação dos enunciados, aqui eu estou voltando agora a uma revisão. Chega a um ponto que não é mais possível desmembrar o segmento sem que perca a função semântica. Vou apagar aqui, tá? Continuando. Embora não seja simples definir exatamente o que é uma função semântica, vamos por hora considerar que o segmento exerce essa função quando porta algum tipo de significado. Ora, até onde vocês poderiam marcar como significação na palavra porteira? Até? Porque eu posso ter portão, posso ter porta, posso ter portal, né? Pode ser portaria, né? Então eu teria todas essas outras palavras. Então, até aqui eu consigo visualizar um significado. Aí o que ocorre? Essas formas presas, elas só funcionam presas, elas vão dizer que esse porte aqui, ele tem várias significações. Porteira, ele é um negócio maior na fazenda. Portão, é aquele menor que cuida nas casas, né? Porta, só posso aqui falar assim. Ah, portão, né? É o aumentativo de porta. Porta, portão, né? Porta. O que é porta? Então, aquele ali. O que é portal? Aquele material que segura, né, a porta. E portaria é o lugar onde todos nós entramos em alguma sessão ou repartição. Tem até uma função que é chamada agente de portaria. Tá certo? Então, isso aqui que está dizendo ali. Então, até que eu sei de uma significação semântica. Da mesma forma, se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, aquela questão da pedra. Tudo bem? Professor, foi. Acertar lá de colocar porto. A ideia, do ponto de vista da significação, de um local onde eu posso ou não, porque um local onde eu tenho ou não acesso, eu não fiz essa relação com o porto, mas teria que olhar, entendeu? Para esse porto tem a ver com porta. Não por ser feminino de porta, não, em absoluto. Para ver se ele carrega essa significação de um local, porque tudo isso aqui está relacionado à entrada e saída. O porto, se você começar a analisar, é a entrada e saída de mercadoria. Então, já que você falou em porto, então eu vou colocar uma questão aqui para a sala. Um navio entrava, cinco navios no porto de Santos. Está correto a informação? Não. Por quê? Estou perguntando. Dois minutos. Um navio entrava, cinco navios no porto de Santos. Vê se está correto ou não. Um navio entrava. Essa questão aqui, em 1900 e latinha, veio um professor de Manaus fazer uma prova na revisão de texto da universidade. Aí ele perguntou se eu tinha uma pergunta interessante que pudesse fazer parte da revisão textual. Eu tenho essa aqui. Aí ele olhou e falou, vou ser sincero para ti. Professor da área de jornalismo, lá de Manaus. Mas ficou meu amigo, foi. Aí ele falou, olha, já me desculpar, mas eu não sei como responder. Mas está certo isso, ele falou, está corretíssimo. Porque isso aqui, é a primeira pessoa do verbo entravar. E entrava é a primeira pessoa do presente do indicativo. Eu entrava, terceira pessoa, né? Do presente do indicativo. Ele entrava. Agora, tem o entrava, que é a primeira pessoa do singular do pretérito imperfeito do indicativo. Eu entrava. É do verbo entrar. Você prova que você tem que dar uma questão, claro. Tu se dá o cara, só acerta. Quem chutar bem, não porque sabe, é do chute. E essa aqui é uma questão de chute. Tá. Aqui é o canal para entrar aqui no porto. Porto aqui, até agora tá certo? Aí, o que que acontece? Aí tinha aqui, né, ó. É. Um, dois, três, quatro, cinco navios. Só que esse navio, ele ficou aqui, ó. Então ele ficou assim, não deixava os outros. Ele entravou. Eu deveria usar a Camila. Cadê a Camila? Eu ia perguntar a cor da tinta que é a Camila. Pegadinha. Não é pegadinha, não. Não. Pra travar, eu tava. Hã? Isso não deve ser pegado, você coloca a cor que ela batiu. Tem, entrava. Entrava. Ela tá entravando o meu processo, não entrava? Entravando, né? Voltando. Eu vou dar uma olhada no posto, a origem, eu tenho um olhar filológico. É para ver se tem essa ideia de entrada e saída ou de vedar a entrada ou vedar a saída. Bom, esse significado pode ser a evocação de uma noção do mundo real, a modificação de uma noção própria, uma definição de números, de tempo, estabelecimento, uma relação entre itens e divergências. Quando chegamos ao ponto em que a continuidade da significação implica em um certo significado, então chegamos ao nível do morfema. Morfema é o segmento mínimo do discurso. Então, quando eu coloco isso aqui é significativo. Até aqui eu entendi, mas eu só vou compreender para que eu acrescente essa forma presa. Isso é só mais uma revisão de um nome mais, uma maneira mais objetiva. Portanto, consideramos a menor unidade significativa da língua, ou morfema, que combina entre si para formar a unidade imediatamente superior. Então vejam bem, o que que acontece, né? Bom, eu tenho aqui a frente e posso mostrar. Mas é o seguinte, então o que que acontece? Se eu tenho essa palavra, O que que ela significa? Carteirada, carteiramento, tem um monte de coisa. Até aqui eu tenho uma ideia, mas para eu saber, eu vou precisar desse morfema preso para eu ganhar um significado diferente. Então, a partir do momento em que eu vou acrescentando, aí já apareceu? Tá. Então apareceu a palavra constituinte e mediato. Para quem um dia quiser dar uma olhada, existe uma gramática chamada gramática dos constituintes e mediatos. O que que é esses constituintes e mediatos? O que que é constituinte? Constituinte é parte. Então eu vou pegando uma parte, vou somando a outra parte, até eu formar o todo. O que que é o todo? O que que é o todo dentro da estrutura? Quando eu estou falando, o que que é o todo? Se eu falo assim, a Fernanda, isso é todo ou se é parte? Então eu falo a, é todo ou parte? Então a Fernanda, ínfima, diminuta, pequena, monossilábica, é uma coisa insignificante. A Fernanda, só falei partes. Viu? O lindo professor de... Viu, lindo professor? É parte, hein? Água de morfologia. Que é isso aqui? É o todo. Então, há um processo de vocês virem posteriormente, né, que é negócio de metodologia científica, não tem só de método indutivo e método dedutivo, do todo para as partes e das partes para o todo. Não tem isso? Então, a hora que começa a fazer isso aqui, olha, isso aqui são os constituintes imediatos, ou seja, a união de vários constituintes organizado, eu vou formar o quê? Um negócio chamado oração, frase ou período. E depois da oração, o que que eu tenho? Eu tenho o texto. O texto, né? Aí a oração. Então, eu já vi isso aqui. Supondo o caso, vamos falar. Que num processo maior, há outras combinações para formar o quê? O sintagma. Esse, por sua vez, representa o papel de constituintes imediatos da próxima unidade, frase e oração. Ora, então eu tenho aqui o A, mas eu que eu falo A Fernanda, eu tenho um sintagma. Eu não tenho uma oração. Quando falo eixo sintagmático, é aquilo que acontece na horizontal. Aí eu tenho o processo seletivo, eu selecionei, porque eu não quis uma Fernanda, eu quis A Fernanda. Né? Então, aí eu tenho aqui essa soma que é o sintagma. E depois aqui eu tenho o período, a frase ou a oração. Vejamos o exemplo possível. Morfema. O que eu tenho ali? Né? Tá ficando ali para poder caber melhor. Né? O cachorro. Então isso vai mostrar que isoladamente eu tenho dois morfemas. Mas esse morfema que vai dar a ideia que se trata de um cachorro só, e esse cachorro é do sexo ou do gênero masculino? Gênero. Gênero, deve ser do sexo. Por aí nós podemos fazer sexo, não podemos gênero. Não fazer gênero. Não, é sexo. Tá? Então, é diferente, tá? Aí agora, eu tenho um vocábulo, cachorro marrom, né? Aí tem um sintagma, o cachorro. Aí eu tenho a frase, o cachorro morreu. Agora eu tenho um texto. Aí desculpa, porque às vezes você trabalha, eu elaborei isso hoje, e você quando vai escrevendo, sai letra maiúscula, você tem que ir voltando e apagando. Pode dizer, aqui ficou maiúsculo, aqui não, entendeu? Mas então eu quero desculpa por isso. Ó, aqui ficou minúsculo, né? Então o cachorro morreu, que é minúsculo, que é minúsculo. Por que que aqui é texto e aqui é frase? Hein? A última dos moicanos lá. Qual é o seu nome? Vamos? Juscelino. Por que, Juscelino? Eu tenho o mesmo conteúdo, aí eu tenho uma interrogação. Qual a diferença ali de uma para outra? Meu amigo lá, que é gaúcho, torcedor do Grêmio, não é, André? Por quê? Minha outra não toca, irmã. A partir daqui, então, eu começo a aplicar a resposta. Então, eu já tenho a textura, né? O tecido. Lembra daquele poema do que tem vários vezes aí, tecendo amanhã? Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará de outros galos que com seu canto de galo. Então, o que o João Cabral está dizendo? Que um galo sozinho, ou seja, uma palavra sozinha não forma um texto. Ela precisará de outras palavras e você vai juntando, né? Por isso que, né, tem que falar, lá no primeiro passo, esse tecido tão aéreo. Então, o que é o tecido? Como chama a fábrica que faz tecido? Tecelagem. Mas ela também tem o nome de indústria têxtil ou têxtil. Têxtil, né? Têxtil, né? Então, é o quê? É terceira, é cruzar as coisas. Até que tudo bem? Continuando. Os morfemas constituem um elemento estrutural da língua que empreendem as três elementos. Essa parte é importante. Objetos. Os objetos são representados pelos substantivos. Veja bem, nós não estamos falando, eu em nenhum momento perguntei para você o que é substantivo, o que é verbo, né? Isso aí é complicado para caramba. Deixa para vocês decidirem quando forem um dia na vida enfrentar, né, as feras. Então, os substantivos representam os objetos. As qualidades são representadas pelos adjetivos. E as ações são representadas pelos verbos. Alguns colocaria aqui, as ações e os estados são representados pelos verbos. Tudo bem? Então isso aqui é importante guardar. Porque são justamente aquelas três classes que nós temos aqui. O verbo, né? Verbo, adjetivo e substantivo. É, professor, não. Tudo bem, então? Próximo passo. Os morfemas que servem para nomear os elementos são chamados de morfemas lexicais. Estou voltando. Morfemas lexicais ou lexemas. Aquilo que eu escrevi aquela hora, que pertencem ao inventário aberto. Então, quem pertence ao inventário aberto? Os lexemas. Quais classes gramaticais? Aqueles que servem para relacionar os primeiros são chamados de morfemas gramaticais ou ECA, que o filho da Tereza falou, não, vocês vão lembrar do ECA, né? Morfemas gramaticais ou gramemas, que pertence ao inventário fechado. Técnico bem? Esses morfemas gramaticais ou gramemas, morfemas gramaticais lembram sempre de forma presa. São chamados também de dependentes, né? Porque eles vão depender de outra, né, de uma outra situação para se tornar uma outra palavra. Eu tenho o quê? Afixos, que são o quê? Os prefixos e os sufixos. Isso aí vocês já viram, né? Temos a vogal temática. Temos as desinências nominais de gênero e de número. Temos as verbais de modo, de tempo, de número e pessoa. Vocês explicaram isso, não explicaram? Então, eu estou recapitulando. O livro preferido de vários alunos caiu sobre a mesa. Então, eu tenho debaixo de cada palavra, de cada vocábulo, eu tenho G ou L. O G significa gramema ou morfema gramatical ou ECA. E o L é o morfema lexical ou lexema. Tudo bem? Então, o está lá, você está aqui para acompanhar, o outro lá, G. Por quê? É um granema, é um artigo. O livro, eu não separei ele não, ele estava certinho na hora de... Mas está aparecendo, mas tudo bem. Preferido, o livro preferido, eu tenho então o livro que é um lexema e o preferido que é um lexema. O D é um gramema, vários gramemas. Aluno, caiu sobre a gramema, gramema e mesa, lexema. Tudo bem? Agora, por gentileza, vamos classificar dentro desse contexto a cada classe gramatical que pertence a essa palavra. O livro preferido. Alguém pensou em verbo? Alguém pensou em verbo? Não pensou em verbo? Por quê? Eu prefiro não, é o livro preferido. Vai. Então, as terminações. Ave e ido pertencem ao particípio, que na língua portuguesa podem ser regulares e irregulares. Dos particípios regulares, são maioria. Então, você tem lá, o livro foi vendido, foi comprado, foi pagado ou pago. Aí então, quando eu tenho pago ou pagado, eu tenho o regular e o irregular. Algumas pessoas preferem o irregular. Vamos chegar na parte de sintaxe o ano que vem. Nós vamos, né, alguém vai apresentar, estou separando os meus trabalhos, sobre a questão do participio. Agora, então, isoladamente aqui, né, isoladamente, quando ele aparece sozinho, é muito difícil, né, que ele não esteja nessa situação. Ó, eu tenho então aqui um substantivo e um adjetivo. Como está ali? Então eu tenho meu livro, você preferido? Proibido. Então essa aqui é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, eu vou ter como? Eu vou ter um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Então, fulano é preferido. Agora, quando ele vai ser verbo? Ele só vai ser verbo quando ele estiver ligado. Então aqui, ó, ele é adjetivo. Agora, quando ele vai ser verbo? Ele vai ser verbo quando ele tiver. Eu tenho um verbo aqui e aqui o verbo no passivo. Então, eu tinha preferido tal coisa. Aí ele é verbo. Tudo bem? Ele só vai ser verbo se tiver perto de outro verbo. Ora, esse é a forma nominal. Preferido, preferindo e preferir. Então, são formas nominais. Até aqui, então, tudo bem? Vamos lá. Preferido, então, adjetivo de vários, pode, parabéns, de novo, pronome. Eu tenho pronome de tratamento, pronome pessoal, pronome indefinido, pronome relativo, definido, aluno, verbo, caiu, sobre, preposição, a. Tá vendo? Tá vendo? Você traz ele de segurança. Mas deixa eu jogar não. Fala que o professor Kindra mandou um abraço. A próxima que tocar aqui vai haver a sessão Mical. Se não pagar, vou te contar como. Tudo bem? Não foi nada, tudo bem. Mesa é o quê? Substantivo. Então vamos lá. Primeiro que eu não soube colocar aqui, foi a maior dificuldade. Aí passou uma pessoa na rua e eu pedi, ela falou, eu manjo, aí então ficou menor. Então eu coloquei, letra de um tiro aqui, é eixo paradigmático. O que, que é o paradigma? O que, que é paradigma? Seleção. Eu posso falar, o menino, esse menino, meu menino. Posso falar, meu garoto, esse garoto, o garoto. Posso falar, meu filho, esse filho e o filho. Então, processo seletivo. Posso falar, menino, garoto e filho. Há uma relação entre eles. E aqui é o eixo sintagmático. Então, eu selecionei os determinantes, os nomes, os verbos, os determinantes, os nomes e mais por aí a porta. E aqui é o eixo sintagmático. Aqui está um pouco mais escuro, que deveria ter um nome, né? Então, a pessoa não sabia vaga, vai levar a chinesa. Né? Eles não merecem uma coisa tão melhor, né? Aí, pela coisa que eu estou colocando na sala, né? Um pouco conversando, eu juntei, então, essas situações para mostrar o que é o eixo do paradigma, está aqui o paradigma, né? Eu poderia substituir esse adjetivo por outro verbo? Poderia? Poderia, não. Vai depender do meu eixo de seleção. Né? Então ficou, o menino atirava uma pedra pela janela, esse garoto jogava bola da vidraça, esse meu filho guardou, essa, ó, com maiúsculo aqui, figura na lembrança. Então eu tenho as possibilidades de seleção e de organização. É só para mostrar como funciona o eixo. Continuando, depois eu tenho para mostrar, né, o radical FLH, FLH e FERR, então filho de ferro, né, filho? Então eu tenho os sufixos, inho, ou INH, o AL, o AD e o OT. Então eu tenho, aí eu tenho as desinências de gênero ou as desinências de número. Aqui por aí, número, é gênero, né, eu tenho filha, rata, né? E tenho filhinho. E aqui eu tenho filhote. E não é um só. E aqui embaixo eu coloquei apenas um. Ferro, né? Deu ferreiro, que é um sufixo. E o outro é desinência, que indica o gênero. Aí, para não fugir, peguei também do ponto de vista verbal. Peguei nome e verbo. Então tem radical, vogal, gramático, que vocês já viram, né? Desinência é voz temporal, desinência é número pessoal. Então, estude é o radical, vogal temático é o A, está com acento porque é a palavra toda. O vai, desinência de voz temporal, indica que o verbo está no presente imperfeito indicativo e o modo é a primeira pessoa no plural. Receberia, então, o recebe é o radical, o E é a vogal temática, a desinência é voz temporal é isso. E o desejo do pessoal é isso, segunda pessoa. E aqui, novamente, cai na questão do humor da primeira pessoa e desejo na moda temporal, uma matemática aí radical. Então, agora, eu vou deixar esse texto aqui à frente e vou fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta é, vamos separar os morfemas lexicais ou lexemas palavras semanticamente carregadas, ou seja, aquelas palavras que são adjetivos, substantivos e verbos. Dos morfemas gramaticais e gramemas, palavras só têm significado no mundo gramatical. Então, volta aqui. Então, vamos pegar, nós temos que fazer hoje ainda, separar então o que é lexema e o que é, para chamar para gramema, né? Vamos começar com gramema, né? Gramemas ou morfemas gramaticais, o ECA. Então, por favor, quais palavras ali são lexemas, primeiro. Mundo é feito, consumidores, aí vocês vão escrever, tudo bem. Tá. Servido, criador. Desequilíbrio é na marcha. Determina, frustração. Universal. Damos, hipotência, dor. Aí poderia pegar caso do mundo verdade, tudo bem. Agora, as outras palavras que somaram, ou, de, por, alguns, ou, e, só, não, a, porque, não, nos, de. e até nos e uma são grande. Gente, aqui está tudo bem mesmo? Doutor, O que é? Não entendi. É velho. Tá? É velho. Tudo bem então? Segunda questão. Do conjunto de estrelas, separemos agora aqueles que pertencem à categoria dos substantivos. Não esquecer do determinante. Adjetivo. Pode ser antecedido por tão e bem. Verbo. Palavras que articulam com pronomes retos. Agora vamos ao substantivo primeiro. Mundo. Consumidores. Que mais? Criadores. Cruz. Tração. Nós paramos aqui. Qual o próximo? Não esquecer dos determinantes. Mundo, tá lá, o mundo. Os consumidores, os criadores, nossos criadores, o desequilíbrio, a frustração. Vai ter o universal? Não. Não damos a conta, as contas, duas contas, três contas. É o substantivo. Não esqueçam os determinantes. De novo a impotência, tudo bem? A criadora? Não. A terra, o dividido, uma? Potência. Tudo bem? Próximo passo. Adjetivos. Quais são os adjetivos? Adjetivos. Comum, defeito de consumidor. Você tem algum adjetivo aí? Tem? Tá baixo? O que mais? Universal. O que mais? Criadora, o que mais? Imaginário. Está faltando dois. Dois adjetivos. Vamos lá, povo. Consumidor, não é um adjetivo? O quê? Consumidor. Ou consumidor. Como potência. Potência é substantivo. Quer ver agora? Vamos deixar os dois adjetivos para depois. Os verbos. Serviço. Então quais são os dois adjetivos? E o outro? Acabei de colocar aqui verbo de ligação mais verbo no particípio. Isso aqui é igual a um adjetivo. Olha lá, verbo de ligação. O mundo é feito. Isso aqui é irregular. Ninguém fala o mundo é fazido, né? Não é? Que aliás é muito mais bonito fazido. Não é? É feito. Então isso aqui é um adjetivo. E qual é o sujeito ali de servido? Porque se fosse uma outra pessoa, escreveria isso. O mundo é feito de consumidores. Bom, o mundo é servido por alguns criadores. Mas o Tatan e Carlos Drummond de Andrade, né, esse texto já caberia para uma análise. Então, o que, que aconteceu? Ao colocar essa vírgula aqui, ele faz a referência pelo mental, o alemão do texto, e o mundo é, está lá atrás. Ele cria uma figura chamada Zeugma. Eu cito primeiro, depois eu não preciso citar depois. Não. O mundo é feito de consumidores, o mundo é servido por alguns criadores. Tudo bem? Então eu tenho ali os dois adjetivos que estavam faltando. Verbo. É. O que mais? É? O que mais? É de novo. Determina, damos, iludimos, atribuindo. Três. Se algum verbo tema gramatical, por quais ou por qual outro eu poderia substituir. O mundo é feito de consumidores, servido por alguns criadores. Então, o que, que eu poderia substituir ali? Eu teria que encontrar um pronome indefinido que também encaixasse ali. Ele não está dizendo que o mundo é servido por ou pelos criadores, ou os criadores. Ele está dizendo que o mundo é servido por alguns. Eu poderia colocar, o mundo é servido por vários criadores. O mundo é servido por certos criadores. Não, não caberia. Não caberia. Então, com isso, o que se pede é o seguinte. Ao elaborar o seu texto, depois daquela briga lá na reunião, né? Que deveria estudar texto desde o início até o final, não sei o que, ninguém cobra nada, ninguém fala nada, né? Alguns dão, o professor dá um texto, discute um pouquinho, né? Então, esse era o momento de fazer a reescrita, que é uma forma. Mas eu estou quase no período, eu não sei se vai ser comigo, se vai ser com o Guilherme, se vai ser com o Gomes, que agora tem mais dois sócios na disciplina. Né? No português 4, eu trabalho com a reescrita. Então a gente pega um texto desse aqui, né, e reescreve. Reescreve esse texto. Mudando, mas sem perder essa significação. Até aqui então, tudo bem? Alguma pergunta? Então, pessoal. Bom, o que é que precisa então ficar claro para vocês? Vocês precisam entender o que é um lexema e o que é um gramema. O lexema são formas livres, adjetivos, verbos e substantivos. Eles pertencem a um inventário aberto. Ao passo que os gramemas, que são chamados morfemas lexicais, ou morfemas gramaticais, que é aquele jovem ali, filho daquela outra jovem do telefone, né? Ah, mas eu fiz tudo em Portugal. Lá pode levar o celular na sala de aula? Ah, então, então esses gramemas aqui, eles pertencem ao inventário fechado. Pertencem. Eles são dependentes. Então, se eu coloco isso aqui, o que significa? Ó, mensagem. Amor, esse professor chato já acabou a aula, hein? Então, olha. O que é isso aqui? Eu dependo de alguma coisa. Eu posso ter que colocar alguma coisa aqui e a outra aqui para poder entender isso aqui. Eu posso colocar livro de matemática, casa de Pedro, telefone, beleza, né? Tá certo? Agora, e se eu fizer isso aqui? Que ninguém acentua, né? Então, olha, agora que já mudou. Então, aqui eu tenho uma forma presa. Aqui eu tenho uma forma livre, aberta. Pertence ao inventário aberto. Porque aqui eu posso, no lugar de D, eu posso colocar doi, oferte. Né? E aqui não, aqui é D mesmo e não tem a cor. No caso D, o D é aberto. Verbo? De verbo é verbo. Pessoal, vamos sério, entenderam mesmo? Entenderam mesmo? Dá para guardar isso até o quarto período? Alguém para fazer uma análise, não sei quem vai ser, né? Mas não lembrar disso. Eu tive que pegar então, a aula da semântica e trabalhar praticamente tudo isso aí. De novo. Não sei. Está lá, né? Então, nós temos uma sequência. Uma sequência. Aí o professor Josias, estava falando, não, sim. Eu cheguei à conclusão que o português 3 tem que ser para requisito para latim. Acima, assim, tá. Tudo bem então? bom final de semana e até quinta-feira.